1370, Santa Recife, 2545, contornando 2085, 3608. Learjet 6746, Passaduna, localizador, cheque o trem, torre 1186. Passaduna, localizador, 186, Dona Graça, 4 mais 4. Boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, Learjet 6746, estabilizado no localizador da 1186. Boa noite, já avistado, cheio do trem, o vento de uma centena com meia dúzia de nós, tá livre pouso na 10. Ok, trem vai embaixo pra baixo, tá livre pouso na 10, tem uma dúzia de nós, 6746. Confirmando uma centena com meia dúzia, ok? 0,6 dúzia. O QNH é 1011 e a pista 90 metros fechado na cabeceira, ok? Mais ciente do vento, os primeiros 90 metros da cabeceira interditada, graças. Azul 4194, chame no Recife, 2545. Alterna 2085, azul 4194. Objeto 6746, seu solo 53, livrando à direita, consiga na Alfa Juliette até o portão 0612. Alfa Juliette, portão 06, 7674. Jefferson, em Recife, 1255, contorno 2005, 3164. segurar o controle. Okay.